caminhar e o sepulcro vazio está. Vazio está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está. Vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina. Se Jesus reina e vivo está. Quem crê nisso? Desprezado foi, mas hoje é amado por mim. Ele foi machucado.